O homem acusado de participar em 2010 da morte do então prefeito de Itaipulândia foi absolvido pela segunda vez nesta quinta-feira. Após 5 horas de julgamento, Jurandir Custódio Monteiro, que já havia sido absolvido em 2010, mas a decisão foi anulada pelo Tribunal de Justiça a pedido da assistência da acusação, agora é absolvido pela segunda vez. Monteiro era apontado como sendo o contratante dos atiradores. O réu foi absolvido pela maioria dos 7 votos dos jurados que compunham o júri do Fórum Estadual de São Miguel do Iguaçu, cidade próxima ao local onde aconteceu o homicídio. De acordo com o promotor Luiz Marcelo Mafra, Monteiro confessou a participação no crime, mas os jurados levaram em conta que ele ficou preso na época do crime e decidiram pela liberdade do acusado. Em 2010, Monteiro foi inocentado por participação mínima no caso. A família do ex-prefeito Wendelino Royer acompanhou o júri. O sonho dele era ver os netos, os filhos formados, e teve a vida ceifada por política, por pessoas que não entendem o que é política, disse a viúva de Wendelino Royer. Este foi o 4º julgamento do caso. Dos 9 acusados de envolvimento no crime, 6 foram condenados. O mandante do crime, Laudair Bruch, na época vice-prefeito de Itaipulândia, que havia recentemente sido exonerado do cargo de secretário municipal de finanças, cumpriu parte da pena de 15 anos e 4 meses em regime fechado e atualmente cumpre o restante da pena em regime semiaberto. Os outros condenados permanecem presos, mas por outro crime. Os 4 restantes, entre eles o atirador, estão em liberdade condicional. Royer, que tinha 46 anos, foi morto a tiros depois de sair de uma reunião política em uma comunidade rural em julho de 2008. De acordo com as investigações, o então chefe do executivo local se dirigia para entrar no carro oficial quando foi abordado por 2 pessoas em uma moto que o feriram com 4 tiros, ceifando-lhe a vida imediatamente. A polícia de Foz do Iguaçu atuou no caso e fez a prisão de todos os envolvidos na ação comandada pessoalmente pelo delegado Alexandre Macurim e pelo então delegado da Homicídios de Foz do Iguaçu, Adriano Schoff. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.